A Rádio Brasil apresentou a Santa Missa. Rádio Brasil, Campinas, a rádio da nossa gente. Rádio Brasil, CYK 678, CYG 857, a rádio da nossa gente. Rádio Brasil, Campinas. Esta é a grande parada. Música, jornalismo, prestação de serviços e esporte. Apresentação, Luiz Antônio Piva. Tá muito bem, com produção de Paulo, Sérgio Esmir, Rogério Max, Rodrigo Dreyer, Superintendência Robson Bolsoni. Ouse viver. Do resto, a gente cuida. Aproveite as condições especiais do Veracruz Plano de Saúde para garantir o melhor cuidado e uma vida mais saudável. Planos a partir de R$182,47, com carências reduzidas e mais 10% de desconto até o final do ano. Ligue agora para 0800 014 9060 e consulte as condições. Veracruz Plano de Saúde. O cuidado é para sempre. A partir de agora, a Rádio Brasil traz para você as informações e eventos da Arquidiocese de Campinas, entrevistas, o melhor da música católica e as novidades da igreja no Brasil e no mundo. Está no ar. Povo de Deus. Os 10 mandamentos para a paz. Tenha fé e viva a palavra de Deus, amando o próximo como a si mesmo. Ame-se, confie em si mesmo, em sua família, e ajude a criar um ambiente de amor e paz ao seu redor. Reserve momentos para brincar e se divertir com sua família, pois a criança aprende brincando e a diversão aproxima as pessoas. Rádio Brasil, festa da minha informação. DYK 678, AM 1270 kHz. DYG 857, onda tropical, 4785 kHz. Rádio Brasil, Campinas, 1270, a rádio da nossa gente. A partir de agora, você viaja com a gente pelos grandes sucessos da música. Está no ar, Musical Brasil, com grandes sucessos, para te fazer a melhor companhia. Musical Brasil. Carinhos, por favor.